Nagrales. De polo preto, tô de pisante do ano. Break, corte alinhado, minha quadra segue lucrando. Cordão, ouro maciço, jogo pra dentro do pano. Dentro do Jeep Black, all black, tô carburando. De polo preto, tô de pisante do ano. Break, corte alinhado, minha quadra segue lucrando. Cordão, ouro maciço, jogo pra dentro do pano. Dentro do Jeep Black, all black, tô carburando. Da vista mais alta do prédio queimando esse ice. Hoje eu me sinto bem, mas eu me lembro. Uma pistola e mais ninguém. Eu me vi só com os pacotes, os acessos birrados. Dei meia foto, fiz em dólar, hoje eu tô confortável. Então joga, joga, joga, joga, joga a nota pro alto. Então bola, bola, bola, bola, bola outro baseado. Então joga, joga, joga, joga, joga a bunda pro alto. Vem que eu garanto prazer. No Jeep 4, de polo preto, tô de pisante do ano. Break, corte alinhado, minha quadra segue lucrando. Cordão, ouro maciço, jogo pra dentro do pano. Dentro do Jeep Black, all black, tô carburando. Me dá meu Guaraviton, alimentei todo mal. Joguei nas 11 sem dano, eu fiz comédia passar mal. O flow tem tabas marrom, gritando vibe de gal. Na 4, 5 tem o bom, na 29 tem o sal. Falou do Nike é sujão, meu 12 mola é cerol. Acima só meu patrão, que me extrai do abissal. Aquela gata tem o dom de aliviar temporal. Por um tempo até foi bom, matar me deixando mal. De polo preto, tô de pisante do ano. Break, corte alinhado, minha quadra segue lucrando. Cordão, ouro maciço, jogo pra dentro do pano. Dentro do Jeep Black, all black, tô carburando. De polo preto, tô de pisante do ano. Break, corte alinhado, minha quadra segue lucrando. Cordão, ouro maciço, jogo pra dentro do pano. Dentro do Jeep Black, all black, tô carburando.